Rota 66. Essa expressão, né, filha de Belial, tem o sentido de mulher à toa, de mulher irresponsável. Por isso é que a tradução boa para esse termo é mulher vadia, né? Com exclusividade para você, Rota 66, a Estrada da Vitória, o Caminho do Milagre. Eu sou Beltrão, trazendo mais um programa de estudo das Sagradas Escrituras. Hoje vamos começar uma longa jornada no primeiro livro de Samuel. O professor Luiz Saião vai contar um dos momentos mais significativos da história humana. Essa primeira aula traz o assunto: A Esperança Está na Mãe. É o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Quando o mundo diz desista, a esperança sussurra: tente uma vez mais. Convido você agora a acompanhar mais essa série e descobrir com a gente que o impossível é para Deus. Como nós pudemos observar, acabamos de estudar os livros de Juízes e Ruth e vimos uma situação de muita dificuldade, muitos problemas, um verdadeiro caos no Israel anterior à monarquia, quando governantes tribais tomavam conta do país, da nação, ainda envolvida com a presença dos cananeus que viviam ali na terra que hoje é o Estado de Israel. E quando vamos chegar ao primeiro livro de Samuel, a pergunta que se levanta de maneira muito clara para nós é: qual é a esperança que haverá para essa nação? Quando é que as coisas irão melhorar? O que acontecerá? O que Deus fará para trazer esperança para o futuro desta nação que se encontra em dificuldade? Lendo o texto da NVI, começa o texto sagrado a falar a respeito de um homem chamado Eucana, que vivia lá nos montes de Efraim. E o texto diz na NVI que ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha nenhum filho. Todos os anos, esse homem, o Eucana, subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então observe o drama que aparece aqui. É muito interessante porque a mente do leitor que acompanha o texto sagrado, que leu Juízes, que leu Ruth, é voltada para o futuro da nação, o que vai acontecer com essa nação que não tem direcionamento, que não tem um governante fixo, que não sabe o que será do seu futuro, que está em grandes dificuldades. Vamos até observar que na Bíblia hebraica, o livro de Juízes termina naqueles textos assim difíceis de digerir, de 17 a 21, e ele começa diretamente com o primeiro livro de Samuel. Então, qual é a expectativa? O que, que nós esperaríamos do texto? Talvez que surgisse aqui um grande profeta, um grande guerreiro, um rei maravilhoso, um profeta de Deus com uma mensagem extraordinária, mas não. Para a surpresa de todos, de repente surge a figura de Eucana, que tem duas mulheres, uma delas Ana, que está triste e chorando, sendo provocada pela sua rival, porque ela não tem filhos. Como é que isso vai aparecer aqui? Parece uma coisa fora de propósito. No entanto, vamos ver que a esperança que Deus tem para o seu povo vai acontecer por meio da sua ação extraordinária, por meio de uma mulher estéril que se tornará mãe. O texto vai nos mostrar como Deus mais uma vez mostrará o seu poder e mostrará que as coisas não dependem do poder humano, mas sim da intervenção divina, porque em vez de aparecer uma pessoa extraordinária, um grande homem e profeta de Deus, surge uma mulher estéril pedindo filhos. E o texto da NVI prossegue e diz: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Vemos que Ana, no seu grande desespero, faz aí a promessa a Deus de dedicar Samuel ao seu futuro filhinho, como nós vemos no nome do próprio livro, como um nazireu dedicado ao Senhor. E enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Como nós já estamos observando, em grande parte daquilo que já estudamos no Antigo Testamento, Deus mostra que a Ele pertence o poder e que Ele é o Redentor da história. No momento mais difícil da história religiosa de Israel, quando o povo está sofrendo de sincretismo e abandono, Deus age de uma maneira especial, interessante, criando uma dificuldade tremenda na vida de Ana, assim como ele criou na vida de Ruth. Ana então busca ao Senhor, se humilha e faz um pedido. Deus lhe dá um filho de maneira extraordinária, e esse filho vai ser absolutamente dedicado ao Senhor. A esperança da nação de Israel, a esperança que vai preparar o início de uma monarquia em Israel, é uma esperança que surge de uma simples mãe que fora uma mulher estéril. E o texto da NVI prossegue dizendo: quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedi, o Senhor concedeu meu pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Ana fora muito abençoada por Deus, de uma maneira muito especial. Esta mulher, que vai ser uma das grandes mães do Antigo Testamento, mostra que a sua atitude para com Deus é absolutamente exemplar e absolutamente correta. É interessante observar que as coisas aqui são muito especiais. Por exemplo, observamos que Ana, para cuidar do seu pequeno Samuel, decide não ir ao santuário numa determinada ocasião. o texto diz que eles estavam oferecendo sacrifício anual, tinham que ir até Siló. Ana deu prioridade para o nenê pequeno, e isso de modo algum ofende a Deus. Quem não cuida da sua família não tem como ser um bom cristão dentro da comunidade da fé. E é interessante que Ana diz que não vai e fala com seu marido, e o seu marido a trata muito bem. Ele considera o seu pedido e não trata com uma atitude de desrespeito à sua própria mulher pela sua decisão. E ela, veja só, uma mulher estéril que espera por um filho, que ora por ele. Ana sabe que os nossos filhos pertencem a Deus. E é interessante que ao chegar o momento certo, depois de desmamado, fico imaginando o coração de mãe que deve ter sentido muito isso, esta mulher vai e entrega o filho ao Senhor conforme havia prometido. Você pode imaginar Ana voltando, depois de ter deixado o pequeno Samuel, talvez com seus 4 anos de idade, lá no santuário de Siló. Então, o que vamos descobrir aqui é que Deus age de maneira especial e extraordinária na vida de pessoas comuns. A grande esperança para o futuro da nação está na figura de uma simples mãe. Isso não é extraordinário? Não é maravilhoso? Que Deus abençoe o nosso coração. Começamos agora na segunda parte do programa e vamos com as perguntas ao professor Luiz Saião. A esperança está na mãe é o tema desse estudo de hoje no primeiro livro de Samuel. Professor Saião, quem que escreveu este livro de Samuel? E ainda temos dois, o primeiro livro e o segundo livro. Foram assim montados? Pois é, pastor Alberto, nós não temos o nome do autor, não há nenhum registro, nada que nos permita saber, mas sabemos que os dois livros faziam parte de uma certa, de uma unidade completa, né? Alguns estudiosos acreditam que o livro teria sido redigido aí já no período da monarquia, né? Porque o livro vai terminar já na época monárquica, e então aí na fase inicial da monarquia de Israel, mas não é seguro. O que é interessante observar também é que os livros de Samuel e de Reis, e também o próprio livro de Josué e Juízes, eles têm uma certa afinidade literária teológica com o livro de Deuteronômio. Por isso, alguns estudiosos chamaram essa maneira de contar a história de história deuteronomista. Pode ser apenas uma questão de natureza de enfoque teológico, né? Alguns estudiosos até sugerem que o livro teria tido uma redação posterior por causa desse tipo de enfoque teológico que fala tanto da centralidade do templo, né? Mas ainda temos uma situação em aberto, em mistério aí. Não temos os detalhes, né, sobre o livro. Sabemos que Samuel viveu aí por volta do ano 1100 a.C., né? Os outros detalhes ainda, quem sabe mais para o futuro, nós venhamos a ter informações mais detalhadas. Tá certo. Você até menciona agora que há uma centralidade aí no culto, no templo, mas no primeiro capítulo menciona Siló como o lugar central de adoração. Que lugar é esse aí? Pois é, Siló é um dos principais centros de adoração antes de termos o templo central de Jerusalém construído por Davi. Siló acaba sendo, assim, nessa época aí pré-monárquica, o lugar mais importante onde acontecem as cerimônias principais, né, de adoração a Deus, as festas do povo de Israel. E nós não temos, assim, certeza, mas tudo indica que o que temos em Siló é o tabernáculo, né, e pela descrição que aparece aí no versículo 9, parece que há uma ampliação, né, dessa situação aí ligado ao tabernáculo, a este local principal que antecipa o templo. Para os estudiosos assim menos conservadores, eles acham que essas referências indicam já alguma coisa ligada com o templo, mas a ideia que o texto dá é de um santuário, não de um templo definitivo, não, pelo menos não parece que seja possível fazer uma ligação direta com o que nós vemos aqui com o templo lá de Jerusalém. Então é o caminho, né, da fé de Israel na direção de uma centralização de culto em torno do Deus único. Se o tabernáculo era uma armação que podia ser removida, ia para lá, ia para cá, e agora está num lugar centralizado, não há possibilidade de ter mesmo esse templo já, alguma coisa provisória? Pois é, o que alguns acham é que foi feita uma espécie de estrutura mais definida, né, em Siló, e que o tabernáculo foi encaixado, né, colocado ali nessa estrutura pré-templo, né, mas isso ainda não foi devidamente, por exemplo, confirmado pela arqueologia. A gente só tem o registro do texto e as nossas confabulações a respeito do assunto. Agora vamos confabular neste episódio de Ana com o sacerdote Eli. Como é que Eli achou que Ana pudesse estar bêbada na porta, ou lá no tabernáculo, ou lá no templo? E ela até usa um termo pesado falando dela mesma. Olha, não julga sua serva como uma vadia, no verso 16, ou filha de Belial, não sei qual que é o termo mais pesado aí, o filho de Belial, ou noutra versão mais atualizada aqui, vadia, né? Como é que fica? Olha, pastor Alberto, em primeiro lugar, a gente deve lembrar que Ana está desesperada aqui, ela está chorando, ela está emocionalmente abalada, né? E os judeus, quando fazem oração, sempre fazem oração em voz alta, né? Eles repetem as maneiras. O judeu hoje, ele sempre fala Baruch Atah Adonai Eloheinu, ele sempre, nunca um judeu ora só com a mente, né? E Ana está fazendo uma espécie de oração silenciosa aqui, e certamente de maneira abalada. Então ele vê o comportamento dela também fora do padrão. E como os judeus bebiam vinho, né? Então ele imaginou, vai ver que essa exagerou, né? Tomou um copo a mais, né? E então julgou isso. Então imediatamente ela diz, não, olha, eu não sou uma filha de Belial, que é a tradução literal que não comunica nada, né? Alguém vai achar que Belial é uma referência a muitas vezes feita até ao próprio demônio, né? E, ou então achar que o pai dela chama Belial, mas não tem nada a ver. Essa expressão, né, filha de Belial, tem o sentido de mulher à toa, de mulher irresponsável. Por isso é que a tradução boa para esse termo é mulher vadia, né? Então ela diz, olha, eu não sou, né, uma mulher sem moral, sem caráter, que encheu a cara e entrou aqui sem saber o que está fazendo. Não, ela se defende, né, para evitar uma percepção incorreta da realidade, né? É isso que nós vamos encontrar aqui. Muito bem, agora esse texto que mostra Ana, Elcana, não favorece, e ainda a Penina, não favorece aqui a bigamia? Não é um negócio assim que já nos nossos tempos, aí chegando já na monarquia, não é um negócio que é meio pesado? Pois é, pastor Alberto, essa é uma questão que é levantada, né? A gente já falou aqui sobre poligamia, e aqui nós temos um caso que aparece incomodar, porque nós temos o quê, né? O Elcana, que tem duas mulheres, e vai a família toda para o templo adorar o Senhor assim na boa, com as duas, né? E, então parece uma coisa normal. Então a pergunta é, será que Deus, dependendo da circunstância, não favorece, não aceita, né, uma espécie de convivência permitida, né, pacífica, bígama ou polígama? À primeira vista, a gente olha, parece que sim, mas observe só que coisa interessante. Em primeiro lugar, veja que Deus estabeleceu um homem e uma mulher, né? Como eu já disse e volto a repetir, Deus não criou Adão e Evas, nem Eva e Adões, né? Então é Adão e Eva, é um homem e uma mulher. Deus tolerou, né, porque a sociedade já se encontrava nessa situação, Deus tolerou a poligamia e até a bigamia em função do que, como é que ela funcionava no Antigo Testamento, mas nunca foi o plano de Deus. E o que existe, na verdade, aqui é uma crítica velada. Por quê? Porque observem que o relacionamento não está bom, né? Porque, na verdade, o texto diz que Eucana gosta de Ana. Então, quer dizer, por mais que o sujeito seja bígamo ou polígamo, ele vai ter preferência. Ele gosta de Ana, mas, no entanto, a Penina está numa situação favorecedora porque ela é socialmente mais desejável, porque ela tem filhos. E o que acontece, no caminho para o templo, vamos assim dizer, o pau quebra, né? Porque a Penina, sabendo que ela é secundária, né, no relacionamento, e Eucana gosta mais de Ana, ela começa a fustigar. Né? O texto chama de rival, né? Rival, quer dizer, o pau quebra. Então, o que está por trás aqui? Está dizendo o seguinte, está vendo como esse negócio não funciona? Está vendo como isso não dá certo? Então, existe uma crítica velada à bigamia e à poligamia dentro do próprio texto, dizendo, olha, não é por aí, né? Você pega esse galho, pode pegar, mas está cheio de espinho. Você vai descobrir que esse negócio não vai dar certo. Então, apesar de ter sido permitido em função, né, da ignorância do passado, do tipo de sociedade que Israel estava vivendo, é claro que isso não é plano de Deus e o correto é um homem e uma mulher debaixo da bênção de Deus. Muito bem, Sayão, obrigado pela explicação. Quanta coisa podemos aprender com Ana nesse primeiro capítulo do livro de Samuel. Você fica ligado, vem agora a aplicação do estudo para você. Hoje aqui no Rota 66 nós começamos a estudar o primeiro livro de Samuel e você acompanhou conosco aqui a nossa abordagem ao primeiro capítulo quando falamos sobre o tema A Esperança Está na Mãe. Avaliamos o texto aqui na Nova Versão Internacional da Bíblia e chegamos à grande lição do dia de hoje. Qual é a grande verdade para ficar firme no seu coração? A grande bênção vem de coisas simples. Vamos ver qual é o cenário aqui novamente. O povo está perdido, sem direção, há uma confusão geral nos dias do juiz, está se esperando que alguém venha surgir como um grande líder para fazer diferença, um profeta, um homem de Deus, um anjo, alguma coisa celestial, e quem aparece lá? Ana. Ana, a mulher estéril que ora desesperadamente pedindo a bênção de Deus, e através dessa mãe abençoada é que nasce Samuel, o último juiz, o homem sábio que faz a transição para a monarquia. Veja só, de uma moça estéril, casada, simples, que se torna mãe, vem a grande bênção. Assim é também na sua vida. Não despreze pessoas simples, não despreze as coisas simples, porque a grande bênção muitas vezes vem de coisas muito simples. O programa Rota 66 de hoje termina aqui. E agradecemos a Paulo Batista, que esteve na mesa de som. Você é nosso convidado. Sintonize essa emissora nesse mesmo horário e acesse o site transmundial.com.br. E aquele forte abraço do Beltrão.